Rede Vale, 8 horas 48 minutos, 8h48. Dona Malvina, bom dia! Bom dia, bairro do Espírito Santo, Porto, Roseira, Mato Dentro, bairro do Lajeado, Varjão, Grama, Pinhal, toda a região, São Geraldo, na Estrada dos Pinheiros também. Ah, que maravilha! Ó, a Dona Malvina, como sempre, caprichando também. Desejando a todos um abençoado dia de paz, saúde, alegria, porque é o que nós estamos falando aqui agora há pouco, né? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, não é? Então vamos plantar o bem, desejar o bem, falar coisas boas, porque a palavra tem poder. Então fale, deseja coisas boas, porque com certeza a vida é um espelho que reflete para nós tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos. E a Dona Malvina é uma pessoa do bem também, né, Dona Malvina? Com muita alegria, com muito carinho, ela desejando a toda a família Grande Vale um ótimo dia de paz, saúde e alegria. E toca o barco, que é música lindona no seu rádio. Rádio Grande Vale. Te conheci criança quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés, sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira. cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava a sacola só pra ver você chorar. Você iria ficar tão bonita, não usa mais o vestido de chita, nem a sandália te amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura, parece mesmo uma escultura delicada. Andar. O tempo transformou aquela menina feia num corpinho de sereia, um encanto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro namorado, seu marido apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e com você novamente estudar. Lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava a sacola só pra ver você vale 5 para as 9 já, olha só, 8 horas e 55 minutos, dia 3 de agosto de 2023, é o nosso Rancho da Viola, nesta manhã de quinta-feira, e aqui, recebendo a visita da minha querida amiga Ivete, a Josi. Ô Ivete, você viu só, lá de Parelheiros, a nossa amiga Maria das Dores. Ai, amei ver ela participando da programação, viu, Cícero? É. Um forte abraço para ela. Que coisa boa. Vamos ouvi-la. Bom dia, Maria das Dores. Bom dia, Cícero Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da família Grande Vale. Tudo bem, Cícero? Então, Cícero Fabiano, hoje eu gostaria de ouvir uma música Como Leonardo Zé Rico, caminhoneiro. Ofereço para você, para a Bem Maria e para todos os ouvintes que estão neste momento ouvindo a Grande Vale. Já estou chegando para trabalhar, para começar meu dia. E aqui estou, dando bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá vendo que alegria, Ivete, hein? É? E começar o dia assim não tem coisa melhor, né? Não tem. Alegria. Todas as barreiras e obstáculos caem por terra. É, só verdade. Alegria. Se a pessoa, é o que eu digo sempre, às vezes a pessoa acorda, já acorda xingando, né? Só de acordar, já acorda bravo. Não vale a pena. É, e como é que vai ser o dia, né? O dia pior. Todo, pensou? Verdade. Se já acorda bravo, xingando, reclamando, não, né? Não tem como, a pessoa não se ajuda. Não se ajuda, é verdade. É, bom demais. É isso aí, alegria sempre. Problemas, quem não tem? É. Conte pra mim, Ivete, você conhece alguém que não tem problemas? Não, ainda não. Não, eu também não, viu? É, mas se você tiver fé, se você acreditar, confiar, né? É, você tem que ter fé, acreditar, confiar em Deus, mas também acreditar na sua força, isso, na sua capacidade. Não é isso, assim? Isso mesmo. É? Então, a pessoa, às vezes ela, ah, eu tenho fé, primeira dificuldade já treme na base. Já desanima, e não vale a pena, né? É, aí Deus olha e fala assim, mas o que, que eu tô fazendo? Tô ajudando ele, não tá nem aí, tá cruzando os braços? Isso, é bem assim. É um demais, é isso aí mesmo, vamos tocando o barco então, Maria das Dores, Parelheiro, cidade de São Paulo, lá em... É? É longe, longinho. Já tive a alegria de visitar Parelheiros, né, através de um evento que nós participamos lá na festa do Cambuci. É? Então, ó, mas com muita alegria, gratidão sempre e um forte abraço e música. Lindona no seu rádio. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro marca pra sempre onde foi ceifado a vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Aqueles bons e velhos tempos nunca mais irão voltar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Rádio Grande Vale. Espalhadas pelo chão, e no lombilho tropecei num velho gato, o farrapo de um guanaco que um dia foi chapéu. Sons de viola explodiam pelo ar, parecendo anunciar um fandango lá no céu. Vai, vai, boiada. Vai, vaca preta, cada boi numa camisa. Resto de cerca que já foi de algum podreiro, armação de um cargueiro e uma trempe enferrujada. E num palanque velho tronco de ipê, a inscrição que a gente lê: velho pouso de boiada. Num sonho louco retornei à mocidade, derruminando a saudade até a alta madrugada. Juro por Deus que chorei naquele instante, quando ouvi som de berrante despertando a pionada. Vale 9:07, 9:07, bom demais. Chegou aqui no estúdio nosso amigo Silvio. Eita, lá do bairro São Guido, diretamente para o estúdio da Grande Vale. Meu amigo Silvio, bom dia. Bom dia, Cícero. Bom dia a todos ouvindo o programa Rancho da Viola. Bom demais, tudo tranquilo? Tranquilo. Na paz. É, na paz. Agora... E o tempo lá fora, tá frio? Como é que tá? Passou lá na, no termômetro? Hoje. 22 graus. 22? É. Aí, tá vendo só? Eita. Mas vai esquentar, não vai? Acho que vai, né? É, acho que vai, né? É, vai esquentar. Só pegar um cabo de enxada que esquenta, né? Ah, esquenta. Ou não correr, né? Ai, ai, ai. É. E no pasto assim, né? No pegar meio um do... penado bom, né? Bem moladinho, Esquenta. Roçar aí umas 10 quadras aqui. Vamos também. Qual é a música? É, com Mazzaropi. Mazzaropi? É. Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Que maravilha. É, então vou oferecer essa música aí. É. Lá no bairro São Guido, Zezinho, Anja, Dona Cida, o Anjinho. Tem outro também lá que tá escutando o seu programa, o Ideias. Opa! O Ideias Souza lá do bar, é... Não, não é bar, é o Bazar. Bazar. É o Bazar das Flores. Bazar das Flores, no São Guido? É, no São Guido. Ah, que maravilha, um abraço aí a todos. E mandar um abraço lá pro Zé Carlos também, lá da Dona Leonora. Certo. Agora eu vou mandar lá no... Agora ele não mora mais na Estrada Laranjeira, é ali perto da Bananinha. O Seu Jorge, a Dona Cida, o Ronaldão, que trabalha no depósito Vale Verde. Certo. E mandar lá também lá no... Em Jambeiro, lá o Silvio, lá no, que mora lá no Tapanhão. Mandar um abraço também lá pro meu irmão lá em Redenção da Serra, o Sidão, a Maria. E lá em Atibaia, a Leda e o Antônio. Mandar um abraço também lá pra Beira Maria. Que Beira Maria. Faz o programa aí, o Túnel do Tempo. Certo. Aí tem uma outra pessoa aí que tá escutando seu programa aí, falou pra mim, mora na Vila de Fátima. É o Isaías Gomes. Opa! Valeu, Isaías! É, e aqui no... Na Irmã Zoé tem a... A Vera, lá da... Acho que mora lá na... A Vila Amélia, ela trabalha aqui. Ela escuta sempre o seu programa, porque Vera, a minha filha também... Trabalha ali, ela contou pra mim. Ai, que maravilha, gratidão, Vera. E como é que é o nome da filha? A sua filha? É Silvia. A Silvia, Silvia Vera. Ela trabalha de merendeira aqui na... Ah, que bacana, na escola, na Irmã Zoé? Irmã Zoé. Certo. O marido dela trabalha ali na Bananinha. Ah, então tá, joia. Filho do Levi. Certo. E mandar um abraço também lá pro meu amigo lá em, no bairro Morro da Pedra, o Antônio do Serafim Correia. Antônio do Serafim. É município de Natividade da Serra. Maravilha. É, mandar também lá pra Alicinha do Capoava. Acabou de ligar, dona Alicinha. Paraná, Paranazão, que não você fala. Sim. E lá em São José dos Campos, a Patrícia, o Marco. E lá no Campos Alemães, o João Dias. Ele também escuta o seu programa. João Dias. João Dias é parceiro antigo também, né? Faz tempo que ele... É, mandar aqui também no Bela Vista o meu irmão, o João Tadeu. João Aleninha, Tadeu de Faria. E a dona Maria das Graças, né? Certo. É, mora ali no Bela Vista. Acho que hoje é só, né? Tá certo. Esquecendo o bairro Campo Redondo, ali é o Gonzaga, a dona Clarinda, a dona Jacira, o Zé Luiz, e lá no sítio São Sebastião, né? O Fernando e a dona Madalena. Dona Madalena! É, um abraço também lá pro Rodolfo, a esposa dele, como é... Severina. Severina. Isso. Ele que viu esse dia aí, ele falou pra mim, vai lá e manda uma música pra mim ali. Tá certo. O que for lá, eu vou. Bom demais. É, agora é só. Então tá, joia. Bom também. Você esqueceu de um parceirão nosso também? Esquecendo aqui. Aí, vamos ver se ele vai saber. É, ele falou pra mim, vai lá, o Paulinho Serra. Isso da aí, tá vendo produções. Só? É, ele cobrar. Valeu, Paulinho. Maravilha, Silvio. Então é só. É só. Passou a régua, como diz. Oi? Fechou a conta, passa a régua. Fechei. Então tá, bastante joia. Gente, né? Maravilha. Com Mazzaropi. É, Mazzaropi, a música Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Toca o barco aí, que é música. Lindona no seu rádio. Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor. Pra vocês quero contar o meu sofrer, a minha dor. Sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele tá. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada da príncipe o barulhão. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. Vai caindo devagar, vai se sumindo. Como as águas vão pro Grande Vale, 9 horas 15 minutos, 9:15. Ai, que maravilha, viu? Ó, que gratidão, né? Ah, que alegria receber aqui os amigos, né? Ah, bom demais. Agora, deixa eu ver. A Eliane é filha da tia Deca também, bairro Bela Vista. Eliane, bom dia pra você. Você viu só, Eliane? É, recebi hoje aqui a Ivete e a Josi com muita alegria. Agradeço de coração, viu? A toda a família. Tia Deca, um beijão pra senhora. A Eliane pede a moda e oferece a mamãe Tia Deca, a irmã Ivete, Dona Maria das Graças, o Zé do Céu, nosso amigo Zé do Céu, pra toda a família Grande Vale com muito carinho. Ô Eliane, tá no jeitinho, na ponta da agulha, toca o barco que é música lindona no seu rádio. Nossos sentimentos, nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado,

viola o meu companheiro, nele comecei a tocar. Cantei sua despedida, eu vi você soluçar na brisa da lua cheia. Música linda do seu rádio.